91910, quick identification, send a chip at 11050. That's 71090. Variable magic, one arrival. It's clear, fly heading, it's back to perfection. Autorizado para o aeroporto do Galeão, via Pêsulo 44, nível de voo 360. Saída São João, transição Dóquio, decolando a pistola 0, estamos do colagem, primeira curva direita. Transponde 5440, controle 120, decimal 80. Estamos autorizados no nível 360, na Pêsulo 44, decolando a 10, curvando à direita, na São João, transição Dóquio. H1910, clear 2000 feet, can H109, clear final left sector approach, running 10, report established. Argentina 1912, clear 2000 feet, and we'll report established United States, next right, around 1-1. funcionamento com a recepção 4. Polo 561, autorizado, Centro Altec. Autorizado, Zé Maré. É onde? Argentina 1912, call tower frequency 118.95, bye-bye. 118.95, thank you very much. Call tower Argentina 1912, full establish on ILS. Argentina 1912, close to land, runway 10, windy 130 degrees, 109. Argentina, William. Plano 561, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0, via táxi índio, ponto de espera, reporte pronto, QNH na 009. Via índio, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0, reporte pronto, plano 561. Argentina 1912. 161 já autorizado, linhagem e decolagem, pistão 90, vento 1, 20 graus, 139. Autorizado, decolagem, 161, 161, decolado 02, chame agora o controle 10, decimal 80. 0081, pode ir. Decimal. Salvador, pode ir, mano, decimal. Salvador, pode ir, mano, decimal. 161, bom dia, contato radar, salve via 6-7, para o nível 3-0. Centro de ação, 3-0, 5-1. Chama agora o centro Recife, frequência 128.35, secundária 123.8. Bom voo. Pegamos com o Zé, 1235, 238, central, na Maria. Responde 5450, controle 120, decimal 80. 2360 para Guarulhos, entra Zulu 10 Tabaté, saída São João, Leda Morte, vamos cruzar à direita. Transpondo 5450, controle 108, gol 961. Gol 961, correto, chame pronto, botão 8. Valeu. Salve, Salvador, o Google Fox. Gol Foxtray Fox, prossiga. Bom dia, Sr. Fox, na parte 3, posição 2, Romeu. Utilização para reforço da aeronave. Protatiei entre a Edson Fox e a Golf para a RANAP, sede de motores da plantação. Gol Foxtray Fox, ciente, reporte para ingresso no Foxtray Kilo. Reporte para ingresso na Kilo, Foxtray Fox. Siga, Sr. Fox, na escuta. Confirme a intenção desse RANAP, seria um giro de motores? Positivo. Duração de 30 minutos. Ok, entre 10 e 6 horas da manhã é proibido, conforme a mesa operacional, o giro de motores. O que seria possível seria a limpeza de motores a potência de 80% por 1 minuto. Positivo, vamos retornar então para a posição 2 Romeu, para coordenar com... Ok, então essa posição chame novamente quando for fazer o serviço. Positivo, que foda. Prossiga. Retornou para a posição 2-1-0 para direito, sintonização para acionamento na posição durante 5 minutos. Em marcha lenta. Essa posição, reporte ao término, Mike 3, Fox. Reporte ao término, Fox. Até o ponto de espera da pista no 0 via parte da Trindy. No ponto de espera, reporte pronto, QNH 1099. Parte Trindy, a ponto de espera, reporte pronto, estado 1099, volume 1. Muito bom dia, eu sou 3601. Autorização para São Paulo com 2-3-2-3-6-0, perdão, posição E, posição 07. Então, 3601, prepara a sedução do homem, agora de cópia. São bom na guarda, ok. Autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-2 nós. Aline, cola 1-0, com 1-1. voo 9961, eu estou colado aos 25, chame agora o controle 120, decimal 80. 12080, seu bom dia. Oi, Salvador, bom dia, voo 9961. Todos os alunos, contato radar, sobe via, seja salvo 1 para o nível 360. Sobe via, campo 1 360, quando possível, letra, 9961. Autorizado, depois 2000, letra. 2000, vou a letra, 9961. 3381. Consiga. Polícia, senhora, tem algum estimado de nossa autorização? Estamos já prontos para o feedback, acionamento. Autorizado, aguardando cópia. Ok, iniciando o feedback. Copia? Ativo, senhora, prossiga. 3601 autorizado, São Paulo, Congonhas, via 2190, Dubai, pode sair conforme rota, nível de voo 320. Saída São João, no Leda Mótima, decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5454, controle 120, decima 80. 320 aprovado, São Paulo, Congonhas, conforme. Decola da pista 10 com curva direita, São João. Atuou 10, ocupado. Foi seu voo no Leda, transmissão ótima, 5454, transponde, controle 208, 3601. 3601, correto, chama para o ataque. Eficiente. 01 autorizado até o ponto de espera da pistola 0 via PAT Taxi India, no ponto de espera do Forte Bronx, QNH 1019. Frequência 128, decimal 35, secundária 123, decimal 8, com volta. 14 para o King de posição número 7, parte 1. Gente, é que chega a patear autorizado, aposta ao término. Obrigado.